O mundão girou, girou. O mundão girou, girou. O mundão girou. Ela brotou lá em casa, falou que queria caô. Eu falei assim agora, o mundão girou. Tu corre atrás agora, eu nem te dou bola. Na época da escola, tu só me dava fora. Agora tô de meiota, tu vem me dar condição. Mas é suas amigas que arrastam o popô no chão. O popô no chão, o popô no chão. O popô no chão, o popô no chão. Eu sempre te falei que eu te amava e tu só fazia o mesmo, que era rir da minha cara. Mas também te avisei que isso iria mudar, que o mundo ia dar voltas e você me procurar. Agora quem não quer sou eu, vou ficar tranquilão com suas amigas me chamando de mozão. Mas é suas amigas que arrasta o popô no chão. O popô no chão, o popô no chão. O popô no chão, o popô no chão, chão, chão. Ela brotou lá em casa, falou que queria caô. Eu falei assim agora, o mundão girou. Tu corre atrás agora, eu nem te dou bola. Na época da escola, tu só me dava fora. Agora tu de meiota, tu me dá condição. Mas é suas amigas que arrasta o popô no chão. Mas é suas amigas que arrasta o popô no chão. O popô no chão, o popô no chão. Eu sempre te falei que eu te amava e tu só fazia o mesmo, que era rir da minha cara. Mas eu também falei que isso iria mudar, que o mundo ia dar voltas e você me procurar. Agora quem não quer sou eu, vou ficar tranquilão com suas amigas me chamando de mozão. Mas é suas amigas que arrasta o popô no chão. O popô no chão, o popô no chão. O popô no chão, o popô no chão.